Olá especial, meu amigo César. Toca de Liz, olha o César. Boys de Natal, cadê o grito dos boys? Simba!